Então, boa tarde, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, que todas as semanas traz uma nova banda para falarmos aqui na Boa Nova. O projeto de que falamos ao longo desta semana, do Weatherman, já não é novo, já várias vezes aqui falámos noutras entrevistas. A propósito, temos gostado da apresentação do seu segundo álbum, Jamboree Park at the Milky Way, que trazia um Chloé Zer que vem passando aqui bastante da Boa Nova com agrado de todos. Mas, naturalmente, o disco não se fica só para este Chloé Zer, tem temas magníficos, vamos conhecer aqui ao longo desta hora. Naquele que, numa press release a que tivemos acesso, dizíamos: a estreia de Weatherman era produto de uma geração delirante de um homem só. Era assim, Alexandre, delirante. Antes mais, boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, boa tarde. Ora, sim, pode-se dizer isso. De certa forma, sim. Eu, quando editei o meu primeiro disco, o Crossing Alaska, Alaska. de facto, foi um disco muito dependente das minhas viagens, ou melhor, das minhas viagens interiores a sítios imaginários. É isso que eu costumo dizer. De facto, esse disco viveu muito tanto da minha imaginação. Foi esse o grande ponto de partida para as canções desse disco. Eu costumo dizer que nessa altura eu era uma pessoa um pouco diferente daquilo que sou hoje. Era muito mais virado para mim mesmo, muito mais introvertido. E isso acabou por se refletir na feitura desse próprio disco. Ou seja, fui eu que gravei os instrumentos todos. Portanto, foi um processo 100% solitário. Solidário. E pronto, e para este disco já senti uma necessidade de, pelo contrário, de abraçar o universo inteiro. Foi assim uma viragem. Naturalmente. Agora, o que é que acha que contribuiu para essa sua mudança? A própria evolução da pessoa, não é? Que é natural, Sim. que era a experiência do primeiro disco. Sim, ora bem, tudo acabou por acontecer um pouco naturalmente. Pronto, isso também terá a ver com o facto de eu gostar sempre de fazer coisas diferentes, de não repetir as mesmas fórmulas também. Eu tive, de facto, necessidade em expandir os meus horizontes. E pronto, e houve uma série de coisas que me aconteceram ao longo destes últimos 3 anos que, de facto, que me viraram para esse lado. A tal ideia de consciência cósmica que percorre o álbum todo. Acho que é um bocado disso. So estamos aqui a regressar ao Porto novamente. Aliás, na semana passada tivemos aqui um misto de Évora e Porto, com os quais o Porto tem alguma coisa a ver para aparecer mais bandas no Norte do que propriamente no resto do país? Não sei. Mas é, que é assim, também é uma crítica que nos fazem aqui no nosso. É que nós fazemos mais destaques do Porto, da zona do Porto. Não é voluntário, portanto, aparecem-nos em mais projetos. Sim, mas isso não é de agora, eu acho. Acho que isso já vem muito, já desde trás. Esta cidade sempre, que sempre foi sempre brotou artistas por todo lado. Mas de facto, eu não sei. Não só na música. Não? Pois, não só na música. Mas de facto é um fenómeno. Pá, não sei explicar exatamente porque é que isso acontece. Nunca perdi muito tempo a pensar nisso. Mas assim, foi decisivo para si aprender a música, o facto de ter tido acesso à música por via da família ou por via de colegas que andavam nesses meandros? Possivelmente foi mais através da família, porque aliás, os meus pais devem ter sentido que, de alguma forma, eu tinha alguma coisa de especial com a música, porque inscreveram-me numa escola logo aos 6 anos. Exatamente. E foi aí que, portanto, havia lá um coro e depois eu... foi através desse coro que me despertaram uma série de sensações especiais e digamos que foi a primeira vez em que eu tomei a consciência de que havia de facto algo de especial ali. E não sei. Eu vou-lhe dizer uma coisa, confidenciar, uma coisa que aliás falei à sua promotora, à Raquel Lins, que me fez chegar, ainda antes de ter acesso ao álbum, fez chegar o single, o Close Heart, de qual uma antecedência. E curiosamente, eu, no dia em que o ouvi, respondi-lhe logo. E escrevi qualquer coisa como isto. E tão simplesmente, muito John Lennon. Ok. E ela respondeu-me, pois já pensei o mesmo. Agora, é a ideia com que fiquei quando vi o Close Air, portanto, lembrou-me não tanto os Beatles, mas mesmo John Lennon. Ok. Isso é intuitivo, ou seja, é para já um autor que ouve bastante, não? Ou que ouviu? Sim, tudo o que rodeia essa banda, portanto, desde sempre que me... sei lá, eu desde muito novo que me interesso por tudo o que anda à volta dessa banda e aliás, eu interesso-me muito pela contracultura de finais dos anos 60, porque acho que é aí que a música pop teve o seu período mais fértil até hoje e de facto há uma série de bandas e não só e de tudo o que andou à volta disso, há uma série de poetas também e de correntes artísticas que semearam as bases para aquilo que eu acho que a minha música é. Sei lá, eu não digo que... Eu acho que é uma coisa mais ou menos intuitiva, é uma questão de... Sim, é uma questão de me ter encontrado ali uma... algo com o qual eu me... identifica. Sim, aliás, já várias vezes aqui se disse, já nada se inventa, não é? Portanto, de algum modo reinventam-se as coisas, mas com base a tudo aquilo que se ouve. Aliás, eu acho que o segredo disto tudo é... Tu tens as tuas influências e tens essas referências todas e depois lá no meio tu acabas por encontrar o teu próprio caminho, acho que é um bocado assim. You could see our eyelids expelling weeping. You could hear them rolling like big bombs, tracing cold tracks in a she is doing everything she can just to grab your attention. Cause when it comes to Chloe's hair, see if I care about Chloe's hair. See if I care about Chloe's hair. Boa Nova, um mundo de emoções. Taste the sex she's having. By the way she smiled and waved her hair. Being lonely in a dark place, it's not a problem to someone whose happiness depends on flowers. When it comes to Chloe's hair, see if I can Chloe's hair. Que nasceu já nos anos 80. 79. À porta. Portanto, ou seja, estas referências, e vamos recuar aqui a visionários que alimentavam os Doors, que alimentavam o Sid Barrett, que alimentavam o Roger Waters, o Pink Floyd, portanto, enfim, são tudo bandas que ainda hoje se ouvem, aliás, e bem, e, por acaso, era aqueles discos que eu pessoalmente tenho também, e de vez em quando vou recuperar para buscar, até porque é em LP, e tem sempre aquele ritmo de abrir a capa, tirar o disco, né? Nostálgico. Sim. Todas essas bandas que ouviu, e que aliás hoje em dia já passam pouco na rádio, é quase preciso procurar programas de autor, se é que usar, nas rádios nacionais, para conseguir ouvir isso, não é? Portanto, a quem vai ouvir agora, que tem a sua idade até mais novo, eventualmente não tem essas raízes, não é? Sim. Como é que acha que... Quem acha que vai receber melhor esse seu disco? É aquele pessoal que já ouviu Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, por aí adiante, ou este pessoal novo que ao mesmo tempo ouve Buraco Ação Sistema e consegue identificar-se também com a música? Sinceramente acho que tanto uns como outros. Porque eu acho que quando as coisas têm uma boa substância por trás, que seja de que estilo forem, quando são de certa forma genuínas também, eu acho que acaba por tocar qualquer tipo de pessoa que tenha alguma, pronto, porque isto são coisas que se calhar são, as minhas referências também fazem parte do ADN, de uma espécie de ADN musical, da, digamos, da consciência da maior parte das pessoas, pelo menos do mundo ocidental. E eu acho que mesmo essas pessoas que não têm essa cultura toda, como estavas a dizer, acho que mesmo essas é possível que a mensagem que chegue lá, percebes? Porque é uma coisa transversal. E como já disse, se ainda por cima se for genuína, acho que tem esse dom de chegar a qualquer pessoa. Acima de tudo, as pessoas têm que perceber esse seu esforço da genuidade, Pois. de perceber. Sim, é óbvio que nem toda a gente vai ser sensível à música que eu faço, né? Mas acho que existe uma boa probabilidade de chegar a pessoas que não estão tão familiarizadas com estas referências que eu tenho. Shouldn't disappear like that. It seems the more you come, the more you go. You shouldn't come over to me. Because the more you're in, the more you're out. So you're running in circles, you're running in circles, but you still have a way to go. You shouldn't behave like that. It seems the more you talk, the less you say. You should have been nice to me. Because the more you give, the less you take. So you ride up the squares when you know where she stands, but you still have a place to fit. My life into freak show. Border these people of everyone we know. Recepção das pessoas ao vivo deste seu, embora que este Weatherman só agora vai começar a sair para ao vivo, não é? Mas tem este Jamboree Park, mas a experiência do Cruzeiro na Alaska ao vivo, quem são as pessoas que estão lá para ouvir? Sem ser a família. Pois, isso é uma boa questão. É óbvio que se calhar em primeira instância eu chego mais depressa àquelas pessoas que estão mais atentas, não é? Eu acho que é muito mais fácil chegar ao nicho de pessoas que aos chamados melómanos, não é? Que estão atentos a tudo o que é novidades e que de certa forma que não se dão por satisfeitos só com a música que se ouve na rádio, não é? Até porque a maior parte dela é um pouco plástica, é um bocado sem, muitas vezes é demasiado comercial, não é? Não tem assim grande conteúdo por trás. Mas a pergunta era assim, qual as o pessoas público, que estão, né? Exatamente, o público okay. Para este disco. Pois, pá, não sei, eu gosto de pensar que pode ser qualquer pessoa, percebes? Pronto, mas eu tenho tido algumas, portanto, pelo feedback que tenho tido, apercebo-me que de facto acontece isso, que a minha música atravessa diferentes públicos, diferentes tribos, digamos assim. É evidente que será mais fácil chegar primeiro a essa facção dos melómanos, do pessoal que está mais atento às novidades, mas eu acho que com algum esforço, especialmente da parte da produção, acho que posso chegar a muita gente. I found useless Passaram 3 anos do Guzan Alaska e, relativamente a este, decidiu gravar o disco num auditório, no caso, na Academia da Música do Espinho. Uhum. O que é que levou a fazer essa escolha? Uma vez que até é bastante incomum, não é? Sim, desde o primeiro momento em que estava a compor as músicas, apercebi-me desde logo que estas músicas iam precisar de espaço. Que me iria, antes de mais nada, a precisar de me rodear de gente. E então esta ideia de me gravar no auditório, pronto, veio um bocado em sequência disso. Não? E, por outro lado, eu também não estava com grande vontade em me fechar num estúdio durante meses. Por um lado, também gosto muito de correr riscos quando estou a gravar. Gosto que se sinta que está, de facto, ali a acontecer alguma coisa. E pronto, e com estas canções, eu achei que elas precisavam de vida, de espaços grandes e de gente à volta. Pareceu-me uma ótima ideia ir assim para um sítio desses, para um auditório, e pronto, ainda por cima aquilo funciona como uma escola de música, e pronto, e fui lá e resgatei imensos músicos de lá, uhum. Não só, pronto, especialmente músicos extra-banda normal, né? Como secções de metais, de cordas, harpas e... Um coro infantil que aparece no Candy Clem. Pois. Não, e pronto, e depois fiz questão em que as coisas se processassem de uma forma que levassem a um caminho, digamos, mais espontâneo também, no sentido em que algumas coisas que aparecem no disco nem sequer as tinha programado. É o exemplo desse coro infantil, por exemplo, Eu lembro-me que quando estava lá, em gravações, alguém veio ter comigo e disse: olha, tu precisas de um coro infantil? E pá, eu pus-me a pensar e olha, de facto, há aqui uma música que tem uns lalalada capaz de ficar bem. E pronto, e chamei-me esse coro infantil e lá ficou. E pronto. Mas quantas vezes não acontecem gravações deste tipo? E grandes obras-primas, há coisas que aconteceram de... Pois. Agora, a recordar, de chamar uma obra-prima, uhum, que também é um tema que gosto muito. Uhum. O último álbum dos Clã, que tem o tema, sim, Sexto Andar, uhum, foi uma coisa casual, não é? E para mim é dos melhores temas daquele álbum. Pois, muitas vezes é assim. E por vezes eu tenho esse receio de... quando se trabalha demasiado as coisas, quando se pensa demasiado, às vezes o resultado final acaba por não ser tão bom. E foi um bocado isso que eu procurei. Foi, ok, nós vamos gravar o álbum todo em 5 dias só, tudo, porque eu acho que assim, que se tiver toda a gente sob pressão, que toda a gente acaba por dar o máximo de si. E acho que isso acaba por se notar depois no resultado final. Acho que se torna uma coisa... acho que quem ouve o disco que apresenta ali os sentimentos todos à flor da pele, percebes? É quase um teste, é o que é para o vivo. Pois. De certa forma, sim. Mais imediatismo que isto. Pois. Quem que escolhe o tema Close Air para sair tanto tempo antes, sair, uhum, está disponível tanto, sim, tempo antes do disco, para aguçar o apetite? Pois isso fui eu, porque fiz questão em reaparecer em cena, um pouco com pezinhos de lá, uhum, aos poucos. Achei que era bom ir-se alimentando as expectativas em relação ao disco, mas de uma forma gradual. Até porque o próximo single já vai ser muito mais expedito. Será o Summer Dream, não é? Não estamos em dúvida se será o Summer Dream ou se será Follow You Everywhere. Portanto, mas acabam por tanto uma como outra funcionarem as duas mais ou menos da mesma maneira, não é? E pronto, e foi essa a razão. Why don't we sail away to summer? Of a cosmic conscience. Why did you mention God if love's within your soul? So take my hand and tell me, what are you made of? Spread the word that you've been here because of a summer dream. Tonight when you live by the seaside. Seaside, seaside. Why don't you realize that sunlight it is being? Whenever there's a chance for us to get fase de composição, que também é sua, é um processo solitário, por natureza, não é? Sim. Uhum. Pronto, dizia-se, quando estava, que se falava que vinha aí um, que o que iria suceder, o Cruising Alaska, falava-se que iria ter temas em português. A sério? Nunca ouvi. Chegou aqui à boa nova essa informação. A sério? Estranho. E quando tivemos acesso, vimos que não. A razão de ser, provavelmente haveria pedidos para que cantasse em português. Isso não surgiu porquê? Porque não é sobre a escrita? Não. Pá, isto é uma coisa que não se explica assim muito, muito facilmente, mas se calhar a principal razão para não fazer é que não sinto que a minha voz e que o tipo de melodia e mesmo o tipo de música que se adequo essa língua, a esta língua. mas de facto não há assim uma razão muito, muito especial para isso. É simplesmente, digamos que estou habituado a pensar a minha música em inglês sempre. Acho que é um bocado isso. E essa maneira de escrita e essa capacidade de fazer em inglês permite, na sua opinião, que se torne potencialmente internacional? Ou seja, o que eu digo isto é que consiga abrir outro tipo de portas lá fora, não? Sinceramente, eu nunca penso muito nisso, mas é um facto que seria, se calhar, muito mais castigador para mim cantar em português, no sentido em que bastava ir aqui a Espanha, que é tão perto, e já ninguém me ia perceber. É mais nesse sentido que me aflige um bocadinho. J'ai cassé la fontaine. J'ai tué la fontaine. Arrête tes grimaces. Arrête tes Temos aqui um disco, um aspecto físico dele, não é? Sim. De que iremos já falar no design, porque está muito bem concebido. Uhum. Mas é um disco de edição de autor. Isto sim. Surge por sua própria vontade? Sim, por... sim. Uhum. Sim, isso foi uma das coisas que desde o início eu quis criar a minha própria editora. Porque acho que a esta altura do campeonato... muito sinceramente acho que as editoras normais não fazem grande diferença, se calhar até muitas vezes pelo contrário, torna-se um bocado limitador. Mas a Pop Tones, que é exatamente a sua editora, sim. Surge também para editar outros tipos de colegas seus, não? Sim. Sim. Aliás, eu estou a produzir dois discos de dois projetos novos. Uhum. E pronto, estou empenhado em criar aqui uma cena à volta desta editora. Uhum. Porque acho que se eu puder ajudar outros também. Sim, sim, mas e se forem pessoas que temos muito que eu bons admiro, exemplos em Portugal, temos a Rastilho, temos a sim, sim. Borland. Pois, né? Pois. Aliás, neste caso, a Borland também em cima do Norte. Uhum. A ideia de uma editora pronto, com essa cariz de apoiar. É um projeto, no entanto, economicamente arriscado, é? Ah, sim, claro. Aliás, eu faço tudo só pelo gosto, nunca... Uhum. E tento minimizar sempre ao máximo o risco de... Pronto, de meter prejuízo. Embora, pronto, em relação ao este meu disco, pronto, eu estou a apostar tudo o que tenho nele, praticamente. Acho que ele merece também. Oh, desperate sea, oh, everlasting souls, let this slow be seed, be the praise of the holy rainbow. Oh, fire of the sky, oh, strawberry cash machine, God's reply, don't be stuck on an elegy. Please help me come aboard, rescue me, help me reach overseas. Bless this ship, let it be. Suppose you have shown some respect for the lives you are taking from dreams that we dream are now drawn with this ship, and we still can see for miles. Design, um esmerado trabalho deste Jamboree Park at the Milky Way. De quem é o design? Portanto, há uma pessoa dentro da minha editora, que é o André Tentugal, que é o responsável por a parte gráfica, a imagem toda. Portanto, ele não só fez essa capa, como é quem tira as sessões de fotografias, é quem faz os videoclipes. Aliás, foi ele que fez o videoclipe da Chloe's Hair. E, portanto, é isto. A ideia é nós termos um grupo de pessoas que, portanto, com ambivalências diferentes, uma autossuficiência, pois, e que se ajudam uns aos outros. E no fim, todos acabam por beneficiar disso, não é? Sim, e criando esta estrutura, mais justifica então apostar noutras bandas. Podemos saber quem são já agora? Sim, há um projeto que é o Little Friend, que é um cantautor, é um homem sozinho com uma guitarra acústica. E depois temos o Sandy Kilpatrick e os Pilgrims of Light, que é o projeto de um escocês que vive em Braga. E para já, pronto, estamos debruçados sobre estes dois discos e sou eu que os estou a produzir. Ainda não sei precisar, tipo, se vão sair este ano ou se for o próximo, mas pronto. Mas as coisas estão em andamento. Agora é assim, imagina que convidavam a vir aqui ao Oliveira Hospital fazer um concerto. E dizia assim, agora vai trazer consigo duas bandas. Que bandas é que escolheria? Duas bandas portuguesas? Sim, sim. Para tocarem comigo? Exatamente. Era aqui um festival com três bandas, uma Sim. era do Weatherman e uh-huh. agora tinha a oportunidade de escolher aqueles que o iriam acompanhar. Complicado. É um bocado complicado. Pronto, acho que não perderia muito tempo e escolheria se calhar estes dois projetos porque me estão próximos. Exatamente. Mas pensar assim em nomes é sempre complicado porque, sei lá, só se me quiseres dar algumas sugestões, eu digo sim ou não. Há muitas coisas interessantes neste momento no panorama. Aliás, mas eu sou suspeito, não é? Porque todas as semanas passa por aqui uma banda, não é? Sim. E eu vou gostando de muitas. Mas vamos aqui. E do Norte, por exemplo, Peixe Avião, gosta? Sim, sim. Aliás, eu sou amigo deles. Ah, então pronto. Então... Aí está aquilo que, na minha opinião, é o melhor álbum do ano passado. Ah, ok. Então, sim, mas sim, tudo isso está dentro da... Pronto, pode não ter grandes pontos de contacto com aquilo que é o meu trabalho, mas são projetos bons, isso não tenho dúvida nenhuma disso. Sei lá, se calhar escolheria também o... Jerusalém, sim, exemplo. Exatamente. Estava mesmo a passar nele. Então, o Francisco. Também aqui, meu quase vizinho. Uhum. Pronto, há uma série de bons projetos. E esse já com mais afinidades com o seu som. Sim, em parte, sim. E em breve estará aqui connosco na Boa Nova também. É? Exatamente. Okay. Ah, pois ele tem um disco novo também. Sim, exatamente. Muito bom também. Pois. Assim como a Osala Polaca. São duas bandas aí de norte que vão estar connosco aqui na Boa Nova. Uhum. E esses vêm cá estar connosco mesmo, aqui em estúdio. Ah, okay. Aliás, fica já prometido. A próxima vinda sua terá que ser, naturalmente, aqui em estúdio. Ah, claro, claro. Porque claro. É muito mais fácil do que estávamos a falar. Óbvio. Por via de uma linha telefónica. Agora, um desafio. Outro que é isto. Quando vai no carro, o que é que ouve? Ora bem, pá, tenho ouvido muito um disco do Crosby, do estilo do Nash Young. Sei lá. Então, um saudosista mesmo. Sim, ando numa fase mais folk, inícios de 70. Pá, sei lá, porque se calhar também é um disco que me veio, de certa forma, a refrescar as ideias, não é? Uhum. Que é, de certa forma, é um projeto, de certa forma, descomprometido com correntes e com coisas, percebes? É puro. E sei lá, deixa-me pensar, tenho ouvido o que mais? Tenho ouvido o último dos Animal Collective, talvez. Porque isso percebe que é bastante eclético na sua escolha. Sim. É, eu tento, sei lá, tento ouvir aquilo que a partida sei que vai agradar ou não, mas não tenho assim um critério, percebes? É, se aparecer alguém a dizer, olha, já ouviste este disco, é bom, pá, eu vou ouvi-lo. Look at them staring at the ceiling, chasing some artful minded meaning. Oh, they are the stars you curve. Oh, watch out, you winter. Oh, está a ver-se a viver da música em breve? Isso é uma boa pergunta. Muito complicado também. Sim, muito sinceramente não faço a menor ideia. Mas, ou melhor, de uma certa forma, sim. De uma certa forma, sei que a música vai ser sempre a minha prioridade. Pois, com certeza. Mas, assim, é aquela que vai pagar os sapatos, as calças e a comida, não é? Pois, pá, eu pelo menos eu trabalho para isso, percebes? Sim, porque eu quando faço essa pergunta... É um objetivo sempre, já, mas já não sei o que vai acontecer, não é? Sim, já várias bandas aqui estiveram que não. Portanto, a música é um part-time que têm, não é? Portanto, e gostam, e por prazer, e naturalmente só estar nisto por prazer, não é? Mas tem a sua vida, tem o seu trabalho, e depois aqui e ali fazem os seus projetos, não é? Temos, recordo-me aqui a Rose Blanket, por exemplo, falamos várias vezes sobre isso. Pois não, eu acho que o mais importante nisto tudo é eu reconheço que tenho alguma sorte em ter pelo menos as condições e ter as condições necessárias para conseguir fazer o que tenho feito até hoje. Isso acho que já é muito bom. Okay. E agora, no meio disto tudo, onde é que surge aqui a Sublime Impulse? A Sublime Impulse é esse tal departamento da editora da Bob Tones, que funciona, é uma espécie de um coletivo artístico, pronto, que somos nós, estas pessoas, sou eu, essa tal pessoa que trata da parte da imagem e mais algumas, pronto, nós colaboramos todos no sentido em nos ajudarmos uns aos outros e acabamos por funcionar como uma editora normal. Mas com um espírito de entreajuda, enfim, para as coisas tornarem-se mais leves, não é? Em termos E mesmo muitas coisas que fazemos até vão para além da música. Estou-me a lembrar que nós fizemos no ano passado uma curta-metragem também, que ainda recebeu alguns prémios. E é isso. Nós tentamos, acima de tudo, fazemos tudo pelo amor à arte. Neste momento está pronto para vender a Chamberlain Park. À distância de que já o fez, satisfeito? Ui, sim, muito, muito mesmo. Ainda não chegou àquela fase que se fosse agora, tinha feito isto diferente? Não, e sinceramente acho que não vai acontecer. Com o Cruzeiro na Alaska, aconteceu isso? Não, isto é, pode haver uma outra música que se calhar que... Podia remostrar quase. Sim, que se fosse hoje, se calhar até nem a incluiria, não sei. Mas não, estou satisfeito, porque o mais importante de tudo é que eu tenho boas canções. Isso não há dúvida, e aliás é do nosso ponto de vista, um candidato a um dos melhores álbuns deste ano, de 2009. Okay. Obrigado por tudo, Alexandre Monteiro, por estar aqui na Boa Nova. Espero que tenha sido do seu agrado e cá estamos nós a dar a nossa quarta parte de empurrão a este Jamboree Park de 8000 km. Muito obrigado, eu. Obrigado nós. Ok. I guess I haven't seen your face before, but still there is a chance of loving you more. Who would ever thought I'd find my way? Being an interception in your trail. I guess I haven't heard a word from your mouth. Still there is one thing I'm sure it's no doubt. Time is running out, the day is done. And I have a lack of fear to overcome. I love you too much to mention, except when you give me hope. I love you too much to see through whatever you want me to see.